Eu era igual você, com mais conflito que desfecho. Eu me senti estranho, eu nunca me senti eu mesmo. Parei num beco estranho com um cara que já foi preso. Me vendeu uma substância que substitui desejo. E a vida não me deu sossego, eu perdi o medo. Depois perdi meu pai, depois perdi o emprego. Perdi minha virgindade, eu virei homem cedo. Eu tava era perdido e foi aí que o rap veio. Irmão, foi eu quem fiz, por que que eu não posso dizer? Se vem dentro de mim, por que que eu não posso cantar? Quão puro pode ser falar tudo que o olho vê? Mas agora cê tá com medo de mim e não quer mais me respeitar. Na cidade do Olavo Bilac, os moleque compra back com a grana do papi. E só que rap não é igual pés que pague. E não dá pra comprar rima pra botar no boom bap. O clã mais louco do Brasil com os parceiros de Brasília. Fechou com a família, isso é segunda via. Memória sem blocos, sua mente não esquece. Da massa clã e um barril de rap. O clã mais louco do Brasil com os parceiros de Brasília. Fechou com a família, isso é segunda via. Memória sem blocos, sua mente não esquece. Da massa clã e um barril de rap. Analisando a dor, testemunhando. Ando e chegamos aí, sem prever. Rap não é querer fazer, cê tem que viver pra se inspirar e se pá escrever. E eu escrevi sem saber poesia. Eu sou rápido à luz do ambiente e capto a fotometria full frame, com foco no game. Anoto N, memórias em blocos. Decoro minha casa com fotos e não me importo como vão me receber. Eu só tô transmitindo aquilo que preciso me desfazer. Eu tô me aliviando, camuflado. Tô de visita nesse barraco, então eu cago com o chuveiro ligado, sem deixar rastro. Rastejo baixo e meio ao terror. Sistema é o pavor, eu faço o favor de desligar o ventilador. Doido, sem saber o destino da passagem. Mas a liberdade não é a meta, é o modo de seguir a viagem. O parque fecha mais cedo pra quem tem medo. E se a vida é o ingresso, eu quero acesso a todos os brinquedos. O clã mais louco do Brasil com os parceiros de Brasília. Fechou com a família, isso é segunda via. Memória sem blocos, sua mente não esquece. Da massa clã e um barril de rap. O clã mais louco do Brasil com os parceiros de Brasília. Fechou com a família, isso é segunda via. Memória sem blocos, sua mente não esquece. Da massa clã e um barril de rap. Abraço mundo negro, o mundo é nosso. Tudo que posso, eu me envolvi, não dá pra voltar. O Brasil põe respeito, vai ser do nosso jeito. Se depender de mim, não vai naufragar. E ó, eu sei que tá foda, que tô em falta, o sonho não para não. Que a vida me cobre, toda revolta tem que ter função. Eu fiz um pacto que impactou no que hoje é. Foi como o rapto que captou toda aquela fé. Só que o momento me pede uma calma que eu nunca tive. Pede uma alma que era tão livre como o relógio que o tempo parou. Foi como o silêncio do tiro da arma que ele me disse: aguenta esse fardo, não se divide. Lembra do tempo que o vento levou, oh, que o vento levou, oh.